Pronto. Então, a ideia hoje é dar uma muito breve introdução aos temas originais, aos temas nucleares da especulação filosófica. E como a gente explicou na primeira aula, a filosofia nasce quando se formula o conceito de ser e a diferença entre ser, o ser e o nada, como o alicerce desse novo tipo de investigação da realidade que seria a filosofia, esse novo tipo de atividade intelectual ou espiritual que é a filosofia. Então, evidentemente, o primeiro tema, o tema central de investigação da filosofia é justamente o que é ser, certo? Da intuição original de Parmênides, de que a diferença entre o ser e o nada é absoluta, a diferença entre duas coisas qualquer, quaisquer, entre dois traços quaisquer, por exemplo, entre duas cores, ou entre duas espécies de animal, ou mesmo entre um animal e um vegetal, todas essas diferenças são relativas ou gradativas. Ah, não são diferenças absolutas. Mas que a diferença entre o ser e o nada é absoluta, quer dizer, não existe meio termo entre ser e nada. Não existe algo que meio é, meio não é. Então, o tema, a pergunta acerca do o que é o ser ou o que é ser, é talvez o centro da filosofia. Para responder essa pergunta, então funda-se a ciência da ontologia, que posteriormente foi, se costumou, se convencionou chamar de metafísica. Mais para adiante, a gente explica um pouco, opa, o sentido desse nome. Mas originariamente era simplesmente a ontologia, ou estudo do ser. Em torno do tema do ser, e para responder às perguntas sobre o que é ser ou o que é o ser, foram-se investigando, então, na filosofia, as diferenças fundamentais no ser. Certo? Quer dizer, a primeira resposta à pergunta o que é ser, na primeira resposta, você se volta imediatamente para aquele que você testemunha como ser. Em primeiro lugar, evidentemente, para os objetos dos sentidos. Quer dizer, os corpos, de algum modo, são ser, eles são algo. Quer dizer, a primeira coisa que você capta nos corpos é a sua existência, a sua onticidade. Você capta que eles existem. Quer dizer, quando você capta essa garrafa, a primeira impressão que você tem dela não é que ela não existe. Não é isso? A primeira impressão que você tem dela é justamente a primeira nota que você capta na garrafa, é a sua existência. Essa nota é captada de um modo muito intuitivo. Todo mundo aqui sabe a diferença entre ser e não ser. Sabe a diferença entre uma garrafa de água que existe e uma que não existe, não sabe? Se vocês pensarem por um instante sequer, né, num único instante vocês conseguem trazer à mente a diferença entre ser e não ser. Não conseguem? Mas se eu passar, pular dessa diferença para perguntar para vocês o que é ser, tentem me explicar o que é essa a diferença entre a garrafa que existe e a garrafa que não existe. Aí todo mundo vai entrar em complicação. Quer dizer, o ser como objeto natural, o primeiro objeto da inteligência humana, justamente por ser tão intuitivo, é o objeto que mais desafia a análise da inteligência. É o objeto que mais escapa à análise da inteligência, justamente por ser imediatamente captado e por estar subentendido na captação de qualquer outra coisa. Está claro, hein? Então, para investigar a natureza do ser, ou o que é ser, os filósofos fizeram então um círculo de questões, observando alguns modos ou tipos de ser e distinguindo os modos fundamentais. Dessa distinção dos modos fundamentais de ser é que surgiram os ramos principais da investigação filosófica. O primeiro é o ramo da física. Physis significa natural ou natureza, literalmente significa aquilo que nasce. Esse é o primeiro tipo de ser, o primeiro tipo de objeto, são justamente os objetos corpóreos que você observa surgirem em um determinado momento, saírem da inexistência e depois desaparecerem. São os objetos sujeitos a mudanças. Está claro, hein? Então, por exemplo, a própria garrafa d'água que a gente viu como exemplo é um objeto corpóreo que vocês sabem que passou a ser num determinado momento e deixará de ser num outro. E nesse tempo, entre o passar a ser e o deixar de ser, ela sofrerá uma série de mutações ou de modificações, uma série de mudanças. Está claro isso aí? Por exemplo, a gente muda ela de lugar, a gente enche ela, esvazia ela, você pode apertar ela, derreter ela, e etc, etc, etc. Então, essa é uma categoria ou um objeto. Agora, veja bem, nesse mesmo objeto físico, que é a garrafa d'água, você pode distinguir dois tipos de traços. O primeiro, traços particularizantes ou acidentais, em termos técnicos filosóficos, traços acidentais, acidentes. E, em segundo lugar, você pode captar traços ou tendências ou notas universais. Quer dizer, existem características nessa garrafa d'água que são características desta garrafa d'água em particular. Então, mas, ao mesmo tempo, nessa mesma garrafa d'água, existem características que são universais a todas as garrafas d'água e características que as definem e que fazem de determinado conjunto de objetos garrafas d'água. Está claro isso aí para você? Então, por exemplo, se eu tiver uma garrafa d'água que não tem fundo, ela já não é mais uma garrafa d'água. Não é isso? Está claro? É isso? É a mesma coisa que eu pensar, uma pessoa sem cabeça já não é mais uma pessoa. Não é assim? Então, nos objetos, vocês podem observar traços ou características que estão presentes neles enquanto exemplares particulares. E, ao mesmo tempo, outras características que são universais, que estão presentes em todos os objetos da mesma espécie. Está claro, hein? Agora, veja bem. As notas universais, ou as notas da espécie que estão presentes num objeto, elas estão presentes num objeto de uma categoria, assim como estão presentes no outro. Veja bem. Não são características análogas ou semelhantes. Por exemplo, a forma ou figura dessa garrafa é semelhante ou análoga à forma e figura dessa outra garrafa. Não é isso? Elas são muito parecidas. Mas as duas figuras são duas figuras distintas, ou duas formas distintas. Essa garrafa tem a sua forma e essa aqui tem a forma dela. Não é isso? Eu posso também estabelecer, para estabelecer aqui uma diferença. Vamos tirar o rótulo de uma, e uma delas tem rótulo e a outra não tem. Então, o rótulo passa a ser uma característica particularizante de uma, e a ausência de rótulo, a privação de rótulo, é uma característica particularizante da outra. Então, vocês perceberam, características diferentes e características semelhantes ou análogas. Mas existem características que não são somente análogas, mas são as mesmas, são idênticas. Para dar um exemplo, vamos pensar o seguinte, você imaginar dois triângulos, você vai perceber que é o seguinte, em todos os triângulos, a soma dos ângulos internos é igual a dois retos, não é isso? Ou 180 graus, vocês lembram dessa aula de geometria? Não é isso? Certo? Quer dizer, esta propriedade, ter os ângulos internos, a soma dos ângulos internos igual a dois retos, não é análoga num triângulo e no outro. Veja bem, não é que um triângulo tem mais ou menos, tem os ângulos internos mais ou menos iguais a 180 graus, e um outro também mais ou menos. Está claro isso aí? Não, a fórmula dos ângulos internos de um triângulo é a mesma em todos os triângulos. Exatamente a mesma. Está claro isso aí? Do mesmo modo, por exemplo, as características universais da espécie humana são exatamente as mesmas em cada um de nós. Não é isso? Cada um de nós tem características que nos diferenciam. Outras características que são semelhantes, não é isso? Então, se pegar as pessoas nessa sala, alguns são altos, outros são baixos. Uns têm o pé grande, outros têm o pé pequeno. Essas são características que podem ser semelhantes ou diferentes. Não é isso? Mas existem algumas características que são exatamente as mesmas em cada um de nós. E são as características que me permitem dizer que são pessoas ou indivíduos humanos que estão aqui e não cavalos. Não é isso? Está clara a diferença entre um e outro? Está claro que existem algumas propriedades que estão nessa garrafa e que são as mesmas que estão aqui? Mais para frente, quando a gente estender esse assunto numa série de aulas inteiras, vocês vão perceber que, apesar do que a gente está falando ali parecer muito simples, essa é uma questão tremendamente problemática. Porque, veja bem, todas as características particularizantes dessa garrafa estão nela, certo? Na medida em que ela é corpo, na medida em que ela existe corporalmente, porque toda garrafa d'água, por definição, é um corpo, não é isso? E na medida em que é corpo, todas as propriedades desta garrafa são necessariamente distintas das propriedades desta outra garrafa, que também é corpo, mas é um outro corpo. Quando eu digo que existem algumas propriedades que estão nesta garrafa e que são as mesmas que estão nesta garrafa, eu necessariamente estou dizendo que essas propriedades não são corpo. Está claro, gente? Veja bem, nada do que é corpóreo nesta garrafa está nesta outra aqui. Não é verdade? No entanto, algo do que está nesta garrafa está nesta aqui também. Está claro, hein? Então, isso aí estabelece, gente. Se você observar qualquer objeto natural, você vai perceber, então, que nele, além das características corpóreas, ou das características que tipificam um corpo, existem outras características que são necessariamente não corpóreas e que podem estar presentes em outros corpos. Isso quer dizer, com essa divisão, você percebe que existe uma outra, um outro modo de ser. Certo? Além do modo físico, existe um outro modo de ser. Então, existe um outro campo do ser que a filosofia deve investigar para compreender o que é ser. Certo? Esse campo chama-se logos. Ou razão, ou inteligência, ou espírito. De logos é que vem a terminação de muitos nomes de ciência. É isso? Da fisiologia, biologia, antropologia, etc, etc, etc. Muitas ciências têm essa terminação justamente porque logos representa o conjunto de características universais ou supracorpóreas que estão presentes no ser. Quer dizer, o conjunto de características que é o mesmo em todos os indivíduos da mesma espécie. Tatagem, quer dizer, conhecer um objeto, ou possuir a ciência de um objeto, é compreender justamente o conjunto das características universais daquela espécie. Tatagem, então, por exemplo, compreender o que é leão, é entender quais são as propriedades universais que estão presentes em todos os leões, sejam os leões atualmente existentes ou todos os leões possíveis. Tá claro, hein? Opa. Então, a filosofia, para compreender o ser, tem, por um lado, entender a física, quer dizer, por um lado, entender o ser enquanto passível de mutação ou de mudança. Por outro lado, também é conhecer aquilo que é permanente ou universal numa determinada categoria de seres. Tá claro, hein? Bom. Basicamente, ao perceber que você pode perceber num objeto características que são corpóreas ou particularizantes e características que são não corpóreas, certo? Ou universalizantes, certo? Você tem que possuir em você mesmo um princípio que seja capaz de captação do que é incorpóreo ou supracorpóreo ou universalizante. Esses dois aspectos da coisa, né, convencionou-se chamar em filosofia de forma e matéria, mas forma não entendida no sentido comum da palavra, nós entendemos geralmente forma como figura ou formato da coisa. Forma significa essa estrutura lógica ou estrutura racional que está sempre presente numa espécie, que é sempre a mesma em todos os membros de uma espécie. Então, o estudo do ser, num certo sentido, é o estudo da forma e da matéria. Está claro, hein? Veja bem, a capacidade de perceber, né, nos objetos forma e matéria e distingui-los é uma das características distintivas da espécie humana. É um dos componentes da estrutura universal do indivíduo humano. O potencial para perceber esses dois aspectos do ser é uma característica dos seres humanos. Está claro, hein? Fora esses dois aspectos da realidade, você pode perceber outros dois. Por um lado, você pode perceber em que medida o sujeito, como agente, como agente consciente, molda a realidade material em torno dele. Certo? E segundo, você pode perceber como a realidade material molda o sujeito percipiente, o sujeito que percebe a realidade material. Está claro, hein? Veja bem, então agir sobre a realidade, por exemplo, vir aqui dar uma aula, então, é um tipo de ser também, é uma coisa que é, não é? A aula está acontecendo, a aula é um ser real. Claro, a aula é um ser que só existe num outro ser, que é uma pessoa que é o professor e as pessoas dos alunos. No entanto, dar aula é um modo de ser, e agir de um modo geral, atuar, é um modo de ser também, não é isso? Está claro, hein? Então, essa terceira categoria de ser, porque agir, então, não é por si, né, um aspecto somente da forma, do mente, nem somente da matéria. É um modo de relação entre a forma e a matéria de um ente, no qual esse ente intervém sobre o meio. Está claro isso aí? Então, esse estudo da intervenção humana sobre o meio, e em geral, certo? No final, em geral, da intervenção dos seres sobre os outros, ou da eficácia ou eficiência do ser sobre o outro, constitui um campo da realidade também para a investigação filosófica. Certo? É esse campo que a gente classificou. Não sei se você tem o programa inicial, estou falando físicos, logos, mas porque tudo está no programa original. Quer dizer, isso é o, esse campo de estudos é o que se convencionou chamar de ethos. Ethos envolve, cada um desses núcleos envolve depois uma série de ciências, vai se dividir em uma série de ciências. O importante é captar que são campos distintos do real. E em quarto, justamente a medida, não a medida em que os seres interferem sobre outros, mas a medida em que eles sofrem interferências. À medida em que eles recebem interferência, receber uma modificação ou sofrer uma modificação, também é um modo de ser. Não é isso? Então, por exemplo, quando você percebe esta sala, você está modificando a sala em algum sentido? Não. É a sala que está modificando você, não é? Mas isso é um modo de ser. Perceber a sala é um modo de ser, não é? Ou é um modo de não ser? Veja bem, perceber é mais semelhante a ser ou a não ser? A ser, evidentemente. É um modo de ser. Exatamente. Para perceber é preciso ser, não é? Está claro, hein? Quer dizer, então, são quatro campos da realidade. Para a gente expor, quer dizer, em poucas horas, expor esses quatro campos da realidade não é tão simples. Então, o que a gente vai fazer? Vamos começar fazendo um exercício com um dos conceitos básicos do primeiro campo. Veja bem, o primeiro campo, quer dizer, o campo das coisas corpóreas, deve-se começar por ele, primeiro porque a evidência da existência das coisas corpóreas é uma coisa que não pode ser negada por uma pessoa sã. Embora seja comum hoje em dia, se você entrar em qualquer, praticamente qualquer faculdade de filosofia, qualquer curso de filosofia, você vai ter em alguma aula, algum professor imbecil vai dizer para você, olha, por exemplo, você não pode saber se essa mesa está na sua frente ou não. Você não tem nenhuma certeza disso. Blá blá blá blá blá blá blá blá blá. Exatamente. Na dúvida, vamos fazer uma experiência científica. Embora você possa encontrar isso, isso é evidentemente imbecil. O que ele quer dizer é o seguinte: você não pode oferecer nenhuma prova universal ou prova lógica de que a mesa existe na sua frente. Veja bem, mas nem toda certeza provém de prova lógica. Algumas simplesmente provém, algumas provém da captação do objeto, da simples percepção. Quer dizer, algumas evidências são imediatas. Algumas evidências não precisam de prova. Está claro, hein? Um dos primeiros filósofos, Aristóteles, costumava dizer o seguinte: o sujeito que questiona a existência dos objetos físicos, ele não precisa de educação, ele precisa de punição. Ele falava, olha, você faz uma experiência muito simples. Você tem uma dúvida, você tem, realmente, né? Você ouviu tantas aulas imbecis dizendo isso aí, você não tem certeza disso, você ficou realmente na dúvida acerca da existência real dos objetos materiais, você faz a experiência seguinte, você se tranca num quartinho, Nesse quarto, antes de você põe uma pintura com um prato de comida e um prato de comida. Aí você fecha no quartinho e joga a chave para fora, por baixo da porta. Vamos ver o que você come primeiro. O quadro ou o prato de comida? Se você comer primeiro o quadro, é porque não, você realmente não sabe se as coisas materiais são reais ou não, e é que você não tem cura. Então você não serve para a filosofia. Está claro isso aí? Está claro de ver? Existem coisas para as quais você não tem prova lógica, porque elas estão subentendidas em qualquer prova lógica. Existem outras dúvidas. Essa dúvida só é causada por doença mental avançada, né, acerca da existência ou não das coisas corpóreas. Outras dúvidas existem só por má formulação da pergunta. É comum, né, um professor num curso de filosofia usar como argumento para mostrar que você não sabe se as coisas existem, que pergunta o seguinte: olha, como você prova que as coisas estão fora da sua mente? O que é, de novo, uma tremenda imbecilidade, porque ao formular a pergunta, ele já usou um conceito espacial e corporal. Ele já falou: como você sabe se as coisas estão fora da sua mente? Ora, evidentemente, os termos fora e dentro não tem menor sentido para algo que é incorpóreo. Não é isso? No fundo, no fundo, quando o sujeito te pergunta, ele quer te induzir a chegar à conclusão que você não tem certeza se as coisas existem, o que ele está te perguntando é o seguinte: como você sabe a diferença entre o estado de vigília, as coisas que você observa quando está acordado, e o estado de sonho, as coisas que você observa quando está dormindo, ou quando você fecha os olhos e imagina o mundo? Está claro isso aí? Veja bem a questão. O que é mente, o que é corpo, o que está fora da mente, o que está fora do corpo, a mente existe, o corpo existe. Todas essas perguntas são simplesmente mal formuladas. São perguntas que são formuladas. O sujeito, para formular uma pergunta assim, ele precisa não ter feito nenhum esforço filosófico prévio. Então veja bem, num exame filosófico, certo? Você não pode subentender muitas coisas que você não sabe. Você tem que entender que os conceitos de corpo e mente derivam de uma análise filosófica e não estão subentendidos nela. Então, por exemplo, os conceitos, o conceito de mente e corpo, ou de mundo corpóreo, ou mundo fora da mente, e mundo intramente, derivam simplesmente da análise das diferenças entre sonho e vigília. Vocês já fizeram uma análise dessas diferenças? Como você sabe? Vocês conhecem a famosa passagem de Sun Tzu, o grande pensador taoísta? Sun Tzu, uma noite, sonhou que era uma borboleta. Quando ele acordou, ele disse: puxa vida, e agora? Eu sou um homem que sonhou que era uma borboleta, ou uma borboleta que está sonhando que é um homem? E como você responde a essa pergunta? Como você adquire uma certeza acerca da diferença entre essas duas realidades? É simples. Veja bem, você está dizendo simplesmente o seguinte: a gente constata, o ser humano tem dois tipos de experiência. Há um tipo de experiência, nós chamamos de experiência do mundo corpóreo, e outra nós chamamos de experiência do mundo onírico ou do sonho. Não é isso? E você simplesmente dá dois nomes para essas duas categorias de experiência porque elas têm propriedades muito diferentes. Por exemplo, a experiência que nós chamamos de experiência do mundo corpóreo apresenta certas regularidades que a experiência do mundo onírico não apresenta. Por exemplo, você geralmente, quando se vai dormir, você vai dormir num lugar e acorda no mesmo lugar, ou num lugar muito semelhante. Não é assim? Você geralmente vai dormir no seu quarto e acorda exatamente no seu quarto. São poucas as vezes na vida em que você vai dormir no seu quarto e acorda no quarto do George Bush. Ah. Não é isso? Alguém alguma vez teve essa experiência? Não é isso? Agora, toda vez que você sonha com a mesma regularidade, os fenômenos apresentados no sonho, que aparecem no sonho, têm a mesma regularidade? Não, pelo contrário. Não existe uma continuidade necessária entre, por exemplo, o cenário de um sonho e o cenário do sonho seguinte. Está claro, hein? Dá para perceber isso aí? Veja bem, é a mesma mente ou o mesmo sujeito que capta objetos de sonho ou objetos oníricos e objetos corpóreos, não é? Você mesmo. Tanto que você, quando acorda, você pode lembrar de um sonho. Não é isso? E quando você sonha, você pode lembrar de um fato da sua vida mesmo. Está claro, hein? Quer dizer, o mesmo sujeito é o sujeito que percebe os dois tipos de experiência. Então, a diferença entre os dois tipos de experiência não está no sujeito, está no objeto da experiência. Não está em quem capta, mas naquilo que é captado. Está claro, hein? Só com isso, você já pode perceber que existem necessariamente duas ordens na existência. Uma ordem, certo, que não apresenta uma continuidade, certo, que não apresenta regularidade. Quer dizer, então, um dia você sonha que você põe o copo em cima da mesa e o copo fica em cima da mesa. No outro dia você sonha que você põe o copo em cima da mesa e o copo atravessa a mesa e cai no chão. No outro dia você sonha que você põe o copo em cima da mesa e ele voa. E assim por diante. Não é assim? Os sonhos não são assim? Os objetos nos sonhos têm como característica poder apresentar quaisquer características, independentemente da sua aparência. Não é assim? Então, um dia você sonha, no seu sonho as vacas voam. Não interessa que é um objeto igualzinho vaca. Parece uma vaca, mas voa. E quando você acorda, as vacas nunca voam. Elas sempre se apresentam incapazes de voar. Este segundo estado, esse segundo tipo de experiência, certo? Esse segundo tipo de objeto de experiência, que apresenta certas regularidades em conformidade com a aparência ou com a figura visual, certo? É o que nós chamamos de mundo corpóreo. A evidência de que ele existe deriva do simples fato de você captá-lo. De você captar que ele apresenta certas regularidades que outros tipos de experiência não apresentam. Está claro, hein? A percepção, sim, até a percepção de sensações. Você tem todas elas ao mesmo tempo? No nível como nós temos? Você não tem elas todas ao mesmo tempo. Elas não apresentam nenhuma norma. Quer dizer, um dia você toma água no sonho, ela tem um gosto. No outro sonho, ela tem outro gosto. Você mesmo tem propriedades diferentes em cada sonho. Está claro, hein? Quer dizer, o sonho, a experiência onírica apresenta um tipo de plasticidade que a experiência corpórea não apresenta. Está claro, hein? É assim que você sabe que existe uma coisa que você chama de mundo corpóreo. Então, veja bem, esse é um ponto importante, porque o primeiro passo em qualquer investigação filosófica é delimitar justamente qual é a raiz experimental ou a raiz captada do objeto Quando você se faz uma pergunta, então, por exemplo, você se faz perguntar, ah, Deus existe, a alma existe, o mundo existe, né? A primeira coisa, o primeiro passo numa especulação filosófica, para você chegar a uma resposta, formular uma resposta para isso, é, peraí, da onde me veio a ideia Deus? Da onde me veio a ideia alma? Da onde me veio a ideia eu? Da onde me veio a ideia mundo? De que experiência? Primeiro passo, então, é conectar os nomes, ou conceitos a experiências anteriores. Está claro, hein? Veja bem, a experiência em que não há a investigação ou especulação em que não se fez uma prévia, ligação, uma prévia investigação da ligação entre os conceitos ou nomes e as experiências, é uma investigação, uma especulação supersticiosa. Supersticiosa significa o seguinte, que o objeto dessa investigação está acima do seu horizonte de consciência e você não percebe. Superstição significa uma coisa que está acima. Significa literalmente estar acima. Está claro, hein? Então, quando o sujeito começa a falar, olha, você não tem nenhuma certeza de que o mundo corpóreo existe, de se ele existe, essas coisas estão dentro de você, se essa mesa é branca, se a toalha é branca, se o quadro é verde, etc, etc, etc. Certo? Tudo isso aí é uma tremenda superstição na mente dele. Porque ele nunca conectou essas palavras e essas afirmações às experiências de raiz que dão origem às palavras para ele. Está claro, hein? Veja bem, quando nós éramos crianças, todos nós aprendemos que às vezes é vantajoso mentir. Não é assim? Todos nós tivemos alguma experiência concreta em que nós percebemos que definitivamente era melhor mentir do que falar a verdade. Não é isso? Quer dizer, nós tivemos a experiência em que era vantajoso desconectar completamente uma palavra de uma experiência. Está claro, hein? Isso quer dizer, a partir desse momento, já não era mais natural para nós conectar as palavras às experiências. É um negócio que a gente pode fazer ou não fazer. Veja bem, quando nós aprendemos a falar, a palavra parecia ter um poder mágico de estar ligado à experiência. Quando nós aprendemos a falar, nós não falávamos nada sem significado. Para cada palavra tendia a corresponder a uma experiência ou a um conjunto de experiências. Mas uma hora a gente aprendeu, percebeu, opa, peraí, não existe uma ligação mágica entre a palavra e a experiência. Quer ver, ó, eu corto. Você que é bobo, menino? Não, foi meu irmão. Não é isso? E todo mundo aprendeu isso em um determinado momento. Então, significa o quê? Então, se a gente quer, hoje em dia, entender o mundo que nós captamos, o primeiro passo é refazer deliberadamente a conexão entre cada palavra e um conjunto de experiências. Você tem que remontar o significado da palavra ou retraçar o significado da palavra na sua experiência real. Está claro, hein? Geralmente, veja bem, geralmente isso é suficiente para responder à pergunta se algo existe ou não. Se eu não faço essa reconexão, eu crio aquelas minhas verdades? É, exatamente. Quer dizer, o sujeito cria um discurso fantasioso que corresponde a uma realidade supersticiosa. Não é necessário que é uma realidade que não existe, mas é uma realidade que ele não alcança. Você entendeu? Quando alguém, por exemplo, fala para você, olha, você não tem como saber se o mundo corpóreo existe, ele está falando de uma realidade, o mundo corpóreo é para ele, na mente dele, uma superstição. Porque a palavra, a expressão mundo corpóreo para ele não está conectada a nenhuma experiência. Ele não delimitou qual o campo da experiência que corresponde a essa expressão. Sim, sim, sim. Exatamente, é um passo para a neurose. Neurose só, em geral, exatamente. Em geral, só chega no grau de neurose nos professores de filosofia. É a categoria mais neurótica que eu já vi. Exatamente. Exatamente. Mas isso dá para dizer que o caminho do governo filosófico é um caminho que você vai buscar ligar. Exatamente, o primeiro passo. O desconstrucionismo é exatamente o caminho inverso. O desconstrucionismo é terminar de cortar as últimas relações entre a experiência e a palavra. É a antifilosofia de essência. Exatamente, é a antifilosofia por excelência. Esse é o último, aliás, o último, o desconstrucionismo é o cadáver da filosofia. A filosofia é um negócio assim, estava doente, envelheceu, depois adoeceu, morreu, agora virou desconstrucionismo. E fez sucesso no Brasil. É claro, é natural. Está claro, gente? Quer dizer, quando o sujeito se pergunta, não, existe a minha alma, eu tenho alma, ou qual o sentido da vida? Então, ele tem que falar assim, olha, seguinte, qual o significado da palavra sentido? Quais são as experiências que você tem que dão algum significado à palavra sentido, que permitem que você use a palavra sentido, que você produza este som, essa reverberação do ar, certo? E ela significa alguma coisa? Quer dizer, primeiro o sujeito tem que fazer esse retratar. Está claro, hein? Mas na sociedade comum, isso aí, a passagem da vida madura é a conquista de todos os dias. Exatamente. E tem dificuldade em fazer isso. Normalmente, se ele tiver uns 15 anos de idade, ele já deveria começar a fazer isso por ele mesmo. Ele já deveria fazer isso naturalmente. Metade, vamos dizer, metade da problemática que o pessoal fala hoje em dia dos adolescentes, da adolescência, metade é por causa disso. Certo? O sujeito está querendo retraçar todo o discurso interno que ele tem com a realidade e ninguém dá para ele nenhuma pista. Certo? Porque ele não vê ninguém fazendo isso. Veja bem, o ser humano, ele aprende tudo por imitação. Ele tem que observar alguém fazendo uma coisa para ele saber fazer. A maior parte das coisas é assim. O ser humano, quando é criado com lobo, já viu na história das crianças que foram criadas com lobo, não consegue nem andar de pé, não consegue nem manter a coluna ereta. Certo? Pois é, como ninguém vê no Brasil, certo? Nenhum adolescente vê um adulto tentando retraçar o seu discurso à experiência real, ele nem concebe que isso existe. Está claro, hein? Ficou claro para vocês a diferença entre a percepção onírica e a percepção sensorial ou corpórea? Opa. Não só essa experiência onírica, como você falou, mas não existiriam outras experiências também que encaixariam dentro dessa, que a gente pode chamar dessa segunda realidade? Como, por exemplo, a loucura? Sim. Como, por exemplo, os casos alterados de consciência? De consciência, exatamente. Todos eles. Colocados, né? Exatamente. E também a questão dos outros. Na questão da. Eu acho que e Zinga tem como dúvidas, né, que falam sobre essa questão. E aí, essa que você falou da mentira, se encaixaria nessa abordagem do homo dúvidas? Não, o primeiro motivo pelo qual o sujeito mente é a consciência de culpa moral. Quer dizer, é a consciência de que o mundo está de um jeito que ele não queria que estivesse. Né? Quer dizer, quando o sujeito, os pais, o sujeito chega lá, menino, você quebrou o vaso, ele para e pensa, puxa vida, eu não queria que o vaso estivesse quebrado. Eu preferia que o vaso não estivesse quebrado agora. Eu também acho que seria melhor que o vaso não estivesse quebrado. Mas o vaso está quebrado. Então, não, eu não quebrei o vaso. Por quê? Porque eu não queria que ele estivesse quebrado. Não, na verdade não. Não, ele não está jogando. Ele não está jogando. Na verdade ele não está jogando. Ele realmente, ele está afirmando, certo, uma intenção sobre uma objetividade. Ele está afirmando um sujeito sobre o objeto. Ele não queria ser culpado daquele ato. Ele não queria ter batido no irmão. Ele não queria ter botado fogo no gato. Ele não queria ter quebrado o vaso, etc, etc, etc. Não queria ter puxado o cabelo da irmã dele ou cortado o cabelo da irmã dele, pior ainda. Ele queria que aquilo não tivesse acontecido. Quando os pais chegam, ele toma consciência de que ele preferia que aquilo não tivesse acontecido. Certo? E por isso ele fala, não, não fui eu. Quer dizer, não fui eu agora. O eu agora não faria isso. Foi aquele eu passado. Mas o eu passado já passou. Certo? Quer dizer, a consciência, adquirir a consciência da continuidade do sujeito no tempo, certo? É uma das prerrogativas da idade adulta. Você chama o sujeito de adulto quando ele percebe que o eu hoje é o mesmo eu ontem. Então não foi um jogo, porque foi uma deficiência perceptiva mesmo. A criança de 5 anos, ela não se percebe no sujeito de 5 minutos atrás. É por isso que é tão fácil você distrair uma criança, você mudar o foco da atenção dela. Você tira um objeto da atenção dela por 5 minutos, a atenção dela já está em outro. Ela já esqueceu completamente. Né? Na psique dela existe muito pouco compromisso entre o sujeito passado e o sujeito presente. É por essa percepção, por uma hora o sujeito perceber que, opa, peraí, o sujeito que não quer agora, que agora não quer que o vaso esteja quebrado, é o mesmo sujeito que há 10 minutos atrás queria jogar ele da mesa para ver o que acontecia, é que vai gerar consciência moral no sujeito. Está claro, hein? Mas o ponto importante aqui é o sujeito perceber que para fazer qualquer análise da realidade, ele precisa retraçar a palavra à experiência, ao núcleo de experiência. Quer dizer, realmente não é uma só experiência. São várias. Está claro, hein? Quer dizer, quando você se perguntar, ah, será que existe vida depois da morte? Você tem que lembrar o seguinte, peraí, você tem que retraçar o núcleo de experiências desses três objetos, desses três conceitos: vida, antes e depois, anterioridade, posterioridade e morte. Sem isso aí, não é possível dar uma resposta o quê? Uma resposta racional. Uma resposta racional significa uma resposta ou um discurso que é proporcional ao núcleo de experiência. A razão significa proporção. Está claro, hein? Veja bem, num certo sentido, todo o exercício da filosofia é tentar produzir um discurso racional acerca da experiência. Quer dizer, um discurso proporcional à experiência. Para responder a uma só pergunta. Tudo isso aí, os filósofos fizeram para retraçar a relação entre a palavra ser E é a experiência que dá origem ou sentido a essa palavra. Está claro, hein? Então, para a gente fazer isso, vamos continuar essa pesquisa em relação ao fazer essa pesquisa com um objeto bastante simples, ou com um nome e palavra bastante simples, e que vai exemplificar e servir de alicerce para esse campo da realidade que é a física. Então, vou perguntar para vocês o seguinte: o que é corpo? O que nós significamos quando nós dizemos corpo? Todo mundo aqui usa essa palavra, não é? Isso quer dizer, para todo mundo aqui, essa palavra tem alguma raiz na experiência. Qual é essa raiz? Isso quer dizer, o que é que vocês percebem que vocês acabam chamando de corpo? Tempo e espaço. Tempo e espaço. O que mais? Representa no mundo corpóreo a ilusão do corpóreo. Já está usando corpóreo, exatamente. Representa o objeto. Ele é construído de algo. Vamos lá. Então, quem é que vai fazer a bondade de anotar aqui as notas que os alunos dizem? Eu não vou fazer. Eu estou velho demais para isso. Eu já dei essa aula muitas vezes para fazer isso. Então, vamos lá. Vamos lá, vamos. Extensão. Forma, massa, o que mais? Tempo e espaço. Tempo e espaço. Significado. Significado? O que mais? Veja bem, qual é o nosso propósito aqui? A gente retraçar uma palavra com a experiência, a gente faz o quê? A gente tenta rememorar a experiência e listar as notas da experiência, quer dizer, aquilo que a gente nota naquela experiência. Tomar notas vem disso daí, o que você nota. As notícias que a experiência te dá acerca do objeto. Está claro isso aí? Qual o objetivo de colecionar essas notas? É chegar a um grupo de notas, o mais sucinto possível, o menor grupo possível, que explique de modo suficiente e total o que é que nós significamos com a palavra corpo. Está claro isso aí? Então, enquanto vocês continuam listando notas, eu vou ao banheiro. Thank you.